3305, passa nível 150, chama o centro, Recife, frequência 12545, alterna 12685. 2585, boa noite, 3305. Portugal 019, boa noite. Portugal 019, stock identity, via bons arrival, distance 4,000 feet, QNH 1015, later 7. Eco Zulu November, decolos 33, controle 120, decimal 8, boa noite. Chame 208. Recusão November, confirma pro ideal para Serra November India Charlie. 318. Puxão é 6224, autorizado Aracaju, no nível 190, saída Ucajama, Aracaju. Decola da 10 curva esquerda, controle 120 decimal 8. Aciona 5151, coteja. Correto, para pushback sumamento. Positivo, mantenha 2.500 pés, F no November e voe direto. Mantenha 2.000, voa direto no November. Para o 085, é para o November. 085, November. November, poder informar o estimado para ele ser uma emenda de track? Estimado para 01-50. Cliente. Portugal 019, distance to 2,000 feet, QNH 1015, report localized course. Copy, down 2,000, QNH 1015, I call, we are welcome, Portugal 01. Zero sem identificação, autorizado chegada a mar, desce inicialmente para o nível 050. Estou altímetro no 05, vigilante senhora. India Bravo, clear to set up, reported for taxi. Portugal 019, establish Portugal 019, complete approach, contact now Salvador Tower 11895. Continue approach 11895, good night, obrigado, Portugal 019. Salvador Tower, muito boa noite, Portugal 019, establish LS 10. Portugal 019, clear to land runway 10, wind 110 degrees, 10 knots. Clear to land runway 10, Portugal 019. Solo Salvador, CNM a 224 para push deck acionamento. Posição 1. Autorizado, chamar para o táxi. Chamará para o táxi, CNM a 224. Golf 019er, on the ground decide 2, ground 12 on the small 9er, boa noite. Quanto é, né? Boa noite, obrigado, Porto Calvo, vai, né? Boa, grau, muito boa, Estava dando ground, muito boa noite, Porto Calvo, 019er, vim aqui. Boa noite, Portugal 019er, taxi via Alpha, report before Juliet. Via Alpha, go before Juliet, Portugal 019er. 6224 para o táxi, POB 77. Autonomia, 2 horas 11 minutos, alterna Recife. 77 a bordo, altímetro no 0 no 5, táxi via Índia Alpha, no ponto de espera torre 18, decimal 95, bom voo. Táxi via Índia Alpha, ponto de espera torre 18. Twin de Bravo, clear taxi, report on holding point, taxiway Quebec. Dito para 2000 pés, estou tímido no 0, no 5, forma no localizador. 2000 com 1015, vai informar no localizador 03600. Torre, muito boa noite, Xanair 6224. Xanair 6224, linha de cola, avião para 110 graus, 08 nós. A linha de cola, 6224. Taxiway India Bravo, clear taxi over the runway and report line up and ready. Taxiway India Bravo. Novembro, controle. Setenta milhas, noroeste de Salvador, mantém o nível 085, chame agora o centro Recife, frequência 1260, alterno 288, boa viagem. 11, Ryanair 6224, decola 57, controle 120.8. Boa noite. 208, obrigado, senhorita. Tchau. Localizador, está 3600. Complete aproximação, chame torre, 1895, bom pouso. Uma torre em 1895, está 3600. Controle, boa noite, Ocean 6224. 6224, contato radar, suba para o nível 190, voe direto Puka. 190, direto Puka, Ocean Air. Salvador, uma boa, está 3600, final, baixado e travado. 3600, mantém aproximação, reporte passando externo. Botará passando externo, 3600 da TAM. X-Ray India Bravo, clear takeoff from runway 17, wind 110 degrees, 08 knots. Externo, TAM 3600. TAM 3600, livre pouso, pistão a zero. Ventou no 10 graus, 08 nós. Livre pouso, 10, TAM 3609. 00. X-Ray India Bravo Airborne, 95 Niner, departure 120.8. 120.8, X-Ray India Bravo. Thank you, have a great evening. Departure, good evening, Papa Tango X-Ray, India Bravo, climbing dial.